Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10h30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, sempre com transmissão à sexta-feira às 10h30, ao domingo às 10 e com reposição também ao domingo às 3 da tarde. Este é um programa que representa o Arciprestado Nordeste da Diocese de Coimbra e que conta habitualmente com a participação do Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital, e também o Sr. Padre Orlando Henriques, pároco de Pampilhosa da Serra. Hoje comigo tenho então o Sr. Padre Orlando Henriques, que saúde. Olá, seja bem-vindo, Sr. Padre, à nossa companhia, a mais este programa Palavras da Esperança. Obrigado, bom dia. Bom dia. Sr. Padre, estamos então no quarto domingo de Páscoa, ou seja, também o domingo do Bom Pastor. Sim, este é o domingo chamado do Bom Pastor, porque todos os anos, portanto, todas as leituras, seja do ano A, B ou C, todas elas neste domingo nos falam de Cristo como bom pastor, na sequência da ressurreição. Cristo ressuscitado é o bom pastor que nos conduz às pastagens de vida eterna, como da mesma forma que um pastor conduz as ovelhas aos prados abundantes, onde há pastagem abundante, também Jesus, como o bom pastor, nos conduz à vida eterna, conduz-nos a pastagens de vida eterna. Em todos os anos, como antífona de comunhão, aparece-nos na liturgia a antífona que diz precisamente: ressuscitou o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas e se entregou à morte pelo seu rebanho, aleluia. Portanto, o cântico de comunhão à partida deverá ser ou isto ou algo próximo disto, é o que vem proposto na liturgia deste domingo, que se assinala assim. Portanto, olhamos para a liturgia deste domingo, o quarto domingo de Páscoa, no domingo dia 12 de maio. Seu Padre, ainda antes de passarmos exatamente para a interpretação da liturgia, falemos um pouco do mês de maio. Estamos então neste que é conhecido como o mês de Maria, e também prestes a assistirmos a mais um aniversário das aparições, da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima aos três pastorinhos. É verdade, é já esta segunda-feira que se celebra o 102º aniversário da primeira dessas aparições, que foram preparadas no ano de 1916 pelas três aparições do anjo que apareceu aos pastorinhos, o anjo de Portugal, o anjo da paz, preparando-os para no ano seguinte, então 1917, terem aquelas seis aparições, este ciclo de seis aparições, todos os dias 13 de maio a outubro, culminando em outubro com o chamado Milagre do Sol, e depois uma sétima aparição quando Lúcia, a irmã Lúcia, ainda antes da profissão religiosa, ainda jovem, se despediu da cova de Iria antes de partir de Fátima para o Porto, pois amanhã, de facto, amanhã, esta segunda-feira, assinalamos este aniversário da peregrinação, da aparição. Naturalmente que as aparições, sendo revelações particulares, não são dogma de fé. A Igreja, mesmo quando aprova as aparições, aprova a mensagem, não obriga as pessoas a acreditar na autenticidade das aparições. No entanto, muitos sinais são nos dados sobre a autenticidade destas aparições, e a sua mensagem, acima de tudo a mensagem que é aprovada pela Igreja, vem sempre na continuação daquilo que é a mensagem do Evangelho. Portanto, não se trata de uma revelação nova, porque a revelação definitiva ficou dada no Evangelho, mas por vezes as aparições, as revelações particulares, e principalmente estas aparições de Nossa Senhora, como é o caso das de Fátima, vêm apenas atualizar, recordar aquilo que no fundo já vem no Evangelho. Muito bem, acaba também por reforçar a fé das pessoas, de facto, quem acredita nestas aparições. Esta é também uma altura de peregrinação, como falava há pouco. Por estes dias são muitos os que rumam até ao Santuário de Fátima. Como é que olha para este gesto? Há pessoas que o fazem todos os anos, têm já este contrato com elas próprias de que por esta altura rumam até Fátima. mínima. Sim, uns a pé, outros sem ser a pé, de carro, portanto as duas modalidades são possíveis. O importante é fazê-lo com o espírito de peregrinação, e por isso é muito importante nós distinguirmos peregrinação de excursão ou de passeio ou de turismo religioso mesmo, porque de facto o espírito é diferente. Nós não vamos a Fátima ver monumentos, até porque a nível de monumentos e de antiguidade não há assim propriamente nada que desperte grande interesse. Vamos de facto num sentido de fé, e portanto mesmo quem vai a pé poder fazer este caminho não como quem faz uma prova desportiva para mostrar que é capaz, mas fazê-lo de facto em espírito de oração. Não quer dizer que se vá sempre a rezar, mas a oração tem que ter um lugar muito importante na peregrinação, e mesmo quando não vamos a rezar, irmos de facto em espírito de peregrinação. Vamos como peregrinos. A peregrinação é sempre imagem daquilo que é a nossa própria vida. Estamos aqui na terra de passagem, mas não andamos aqui por ver andar os outros como se fôssemos uns turistas, mas de facto somos peregrinos porque sabemos que caminhamos para uma meta sagrada, caminhamos para Deus, caminhamos para a vida eterna. A nossa verdadeira pátria, a nossa terra, não é aqui a nossa verdadeira terra, é o céu, é a pátria eterna, e portanto vivemos de facto a vida como peregrinos, e o facto de peregrinarmos ajuda-nos também interiormente a sentirmos isso, a sentirmos essa dimensão. Muito bem, há também muitas pessoas que o fazem em cumprimento de promessas, não é? Que viram atendidos os seus pedidos de auxílio, seja por que motivos se trate, mas muita gente vai para cumprir uma promessa. E pronto, e se de facto fizeram uma promessa, e se de facto o fizeram, portanto, com consciência, é bom as pessoas cumprirem as promessas, embora a nossa relação com Deus não deva basear-se só nas promessas. Não, portanto, a nossa relação com Deus deve ser toda a nossa vida ser assim... De entrega, não é? De entrega, exatamente. Exatamente. Toda a nossa vida deve ser sintonizada nesse aspecto. E não fazer só porque viu atendido um pedido, não é? Sim, exatamente. Não podemos fazer das promessas um negócio com Deus. Às vezes também há pessoas que prometem coisas que... Pronto, às vezes as pessoas, no momento da aflição, prometem coisas que depois não é possível serem cumpridas. É importante, portanto, as pessoas saberem que estas promessas podem ser comutadas na confissão ou com o pároco por outra obra que seja possível fazer e que às vezes até possa ser de maior utilidade, porque pronto, enfim, há promessas e promessas, e às vezes há pessoas que numa certa hora prometem coisas que são inatingíveis, não é? Exatamente. Eu lembro-me, conta-se, não sei se é anedota ou não, mas uma senhora que tinha uma criança que tinha um problema de pele, então se ele ficasse curado, prometeu ir entrar com a criança no santuário com o menino nu. Entretanto, o menino já tinha 15 anos. Eu não sei se isto que se conta é anedota ou não, mas pode ser exemplificativo daquilo que, pronto, às vezes nem sempre as coisas são sensatas, não é? Claro. E claro, numa situação destas tem que haver de facto sensatez e recorrer aos meios que a Igreja também tem. É sempre possível chegar junto do sacerdote da sua paróquia, tentar expor esta situação e arranjarem ali uma outra forma de... Sim, no fundo, comutar promessa. Aquela promessa por uma outra obra que a pessoa possa cumprir. Muito bem. Pronto, isto vem previsto no direito canónico. Eu agora não tenho aqui presentes números para citar. Pronto. Claro, claro. Isto surgiu assim ao correr da Exatamente. Pena. Exatamente, é assim que as coisas acontecem aqui no nosso programa. Ainda falando do mês de maio, mês de Maria, de recordares, seu padre António Loureiro já tinha dito na última semana que também um grupo de Oliveira do Hospital está em peregrinação até Fátima, peregrinação a pé, e também falámos da importância de rezar o terço todos os dias neste mês de Maria. É importante que o façamos. Sim, este mês e até para além deste mês, mesmo Nossa Senhora, de facto, em Fátima, pediu-nos rezem o terço todos os dias, portanto, não só não só neste mês, mas portanto o terço é uma oração que de facto é simples e que com facilidade as pessoas podem rezar. Não é preciso recorrer a livros, não é preciso recorrer a outras fórmulas, é de facto qualquer coisa de muito simples, e portanto é uma oração que, de tão simples que é, Nossa Senhora vem nos dizer o valor também que ela tem, e portanto é uma forma prática até de termos um momento forte de oração no nosso dia. Claro que até em família, não é? Sim, sim, sobretudo. Claro que o terço não é a única forma de rezar, é verdade, mas também é verdade que, tendo Nossa Senhora pedido, é porque de facto é algo de muito importante. Muito bem. Olhamos agora, Sr. Padre, para a liturgia deste domingo, dia 12 de maio, então o quarto domingo de Páscoa. Já agora, antes disso, também dizer que este domingo encerramos a semana de oração pelas vocações. É todos os anos, entre o terceiro e o quarto domingo da Páscoa, temos sempre a semana de oração pelas vocações. Claro que a imagem do bom pastor remete-nos imediatamente para as vocações sacerdotais, mas não falamos só de vocações sacerdotais, falamos de todas as vocações religiosas, missionárias e até para além das vocações de especial consagração, porque não recordar a vocação ao matrimónio, também essa vocação em crise nos tempos que correm, também nem sempre os jovens se casam, é também uma vocação pela qual precisamos de rezar e de ajudar também as pessoas, porque, pronto, de facto, esta semana recorda-nos as vocações não só sacerdotais, temos a semana dos seminários em novembro, mas esta é uma outra semana, a culminar sempre neste quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Muito bem, fica então essa explicação. Olhamos agora para a liturgia deste domingo, domingo do Bom Pastor. É mesmo em torno do Bom Pastor que se centra todas as leituras, como já teve a oportunidade de nos explicar logo no início deste programa. Sim, portanto temos a primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, pode ser que seja aquela que pelo menos aparentemente se distancia mais deste tema, mas que nos encaminha para aí também, sobretudo em conjunto com a segunda leitura. Temos aqui São Paulo e São Barnabé, numa das suas viagens apostólicas, chegam até Antioquia da Pisídia, não confundir com outra Antioquia mais conhecida, Antioquia na Síria, que foi um grande centro de vida cristã logo no início. Aqui é uma outra Antioquia, na Pisídia, e eles chegam e reúnem-se ao sábado na sinagoga, porque muito da primeira evangelização que foi feita era nas terras onde chegavam os apóstolos, falavam na sinagoga local, portanto para os judeus, portanto que já estavam por dentro da palavra, das profecias do Antigo Testamento. Aqui as coisas começam por correr bem, porque muita gente vem atraída pela pregação de Paulo e Barnabé, tanto judeus como prosélitos. Fala aqui dos prosélitos. Os prosélitos eram pessoas que não eram judeus pela raça, não eram hebreus pelo sangue, mas aderiram à religião judaica, aderiram ao Deus único e verdadeiro, e portanto tanto judeus como prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, portanto, que nas suas conversas com eles os exortavam a perseverar na graça de Deus. E no sábado seguinte, diz a leitura, que reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra do Senhor. Portanto, muita gente que veio a esta pregação de Paulo e Barnabé. Ao sábado, então, na sinagoga, neste contexto, entre judeus. Mas os judeus começaram a ficar com inveja e responderam com blasfémias, diz a leitura. E então Paulo e Barnabé disseram: era a vós, os judeus, que primeiro se devia anunciar a boa nova. Mas já que não vos julgais dignos da vida eterna, então voltamo-nos para os gentios, ou seja, para aqueles que não são de raça judaica nem de religião judaica, e portanto os gentios enchem-se de alegria começam a glorificar a palavra do Senhor, e os judeus, por sua vez, tentam fazer aqui uma intriga, instigando piedosas senhoras e homens importantes da cidade para que eles fossem expulsos da cidade de Antioquia, na Pisídia. E, portanto, vemos aqui como também, às vezes, é possível, infelizmente, manipular pessoas piedosas por inveja e, pronto, neste caso, para correr com alguém. Mas, ainda assim, a semente ficou lá, portanto, os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo, como diz a leitura. Ora, São Paulo, nesta leitura, cita o Salmo que diz, em relação a Jesus: "Fiz de ti a luz das nações para levares a salvação até aos confins da terra." Portanto, a salvação como sendo não só para os judeus, mas para todos os povos, para os povos gentios, para os povos pagãos que então se abrem à luz da fé. E nós vemos isso concretizado no livro do Apocalipse, na segunda leitura, que é uma passagem do Apocalipse, em que São João tem estas visões místicas, e são isso, temos que ter em conta que são visões místicas, e ele vê uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Esta universalidade da mensagem do Evangelho concretizada aqui. Portanto, Cristo como bom pastor de toda a humanidade, bom pastor para todos os povos. Esta multidão de pessoas de todas as nações estavam de pé diante do trono, na presença do Cordeiro, o Cordeiro que representa nestas visões o próprio Jesus, vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão. Palmas na mão, as palmas representam o martírio, os ramos de palmeira representam o martírio. Túnicas brancas pelo batismo, e diz também a leitura, um dos anciãos toma a palavra e diz: "Estes são os que vieram da grande tribulação", portanto cristãos perseguidos em todas as nações, povos e línguas, "e os que lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro." Portanto, o sangue do martírio purificou-os e são santos, estão no céu diante de Deus, vestidos de branco como sinal dessa pureza. E, portanto, o Cordeiro torna-se o seu pastor. Nunca mais terão fome nem sede. O Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes de vida eterna. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Vemos aqui então as leituras a encaminhar-nos para Cristo como bom pastor em relação a todos os povos. Muito bem, portanto, acaba por ser a mensagem central, não é? Deste domingo. Também o próprio Evangelho nos transmite essa ideia. O Evangelho é muito pequenino desta vez, é uma passagem de São João, capítulo 10, apenas 3 versículos, 27 a 30, em que Jesus diz: "As minhas ovelhas escutam a minha voz." Portanto, não basta dizer que somos discípulos de Jesus, é necessário, de facto, escutar a sua voz. Está aqui sublinhada a dimensão da parte das ovelhas. Há a parte do pastor, o pastor que tem que ser bom pastor, mas também as ovelhas, que é necessário que sejam ovelhas, ou seja, que escutem a voz de Cristo, o bom pastor. "Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna." Cá está, Jesus ressuscitado como pastor que dá vida eterna. "Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão." Quem pertence a Cristo, nada o pode arrancar das mãos de Cristo. Nós é que podemos, infelizmente, querer-nos ir embora, mas se de facto queremos estar com Ele, se queremos que Ele seja o nosso pastor, ninguém as arrebatará da minha mão. "Meu Pai, que m'as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só." Portanto, Jesus afirma a sua natureza divina comum com o Pai, que é Deus com o Pai, "eu e o Pai somos um só." E, portanto, se o Pai é maior que todos e ninguém pode tirar nada das suas mãos, então, se eu sou um só com o Pai, também ninguém pode tirar nada das minhas mãos. Portanto, Cristo como bom pastor, nas mãos do qual estamos, de facto, seguros. Muito bem, portanto, Jesus a tomar como suas as ovelhas, mas que devem escutá-las. Isto é uma mensagem que, aliás, todas as mensagens em cada liturgia são tão bem aplicadas nos dias de hoje e também a acontecer exatamente o mesmo neste domingo do Bom Pastor. Seu Padre, portanto, toda esta liturgia virada para esta mensagem, também o mesmo vai acontecer na sugestão musical. Não sei se já quer partir para a sugestão. Ou se ainda há alguma ideia que queira partilhar connosco. Não, podemos partir então para a música que vamos escutar um tema. Com quem encerramos habitualmente, não é? Este programa das Palavras de Esperança. Então, qual é que é o tema? Vamos ter um tema do Padre Nuno Tovar de Lemos, é um tema conhecido, assim, de mensagem, que é precisamente Confiarei, ou então o Senhor é meu pastor, como talvez seja mais conhecido, e portanto vamos ficar com este tema, devido também a estarmos neste domingo do Bom Pastor. Este é um tema conhecido certamente da generalidade dos ouvintes, e com certeza quem está do lado de lá também vai acompanhar este tema. Acho que sim, é uma paráfrase do Salmo 23, que é precisamente o Salmo que diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Por acaso não é o Salmo deste domingo, portanto, pelo menos neste ano C, não é. No ano A, sim, temos esse Salmo como Salmo responsorial, desta vez não, temos o Salmo 99, cujo refrão tem como refrão: nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Portanto, é um Salmo que também está ao encontro desta liturgia, mas o que vamos escutar é a paráfrase do outro Salmo mais conhecido: o Senhor é meu pastor. Portanto, é no fundo uma paráfrase desse Salmo, é nisso que está feito este cântico. Muito bem, ficamos então com esta sugestão, desejamos e fazemos votos de um bom resto de dia. Quanto a nós, Sr. Padre, até um próximo programa Palavras de Esperança. Obrigado, até à próxima, e também para os nossos ouvintes, continuação de boas celebrações pascais. Muito bem, muito obrigada, até ao próximo programa.